Porque aquilo que esta equipe de cuidados primários a funcionar no centro de saúde tem também como objetivo e na mesa das negociações foi que estas consultas de substituição e que não havia doentes que ficassem crónicos ou agudos que ficassem sem nenhum tipo de atendimento, que ficassem abandonados. Este é o compromisso. As coisas temos 2 meses também para as avaliar, isto é, ficámos em janeiro e fevereiro, mas entretanto tenho vindo tenho gostado de preocupar porque vou ouvindo algumas reclamações dos nossos utentes e por isso quero dizer, tenho ido ao Centro de Saúde e o que eu quero dizer é que tenho pedido com caráter urgente uma reunião com o Ministro da Saúde para encontrarmos uma solução de urgências 24 horas para o Oliveira do Hospital. É fundamental que o Oliveira do Hospital tenha uma urgência de 24 horas. Este modelo, independentemente deste modelo poder continuar a funcionar assim, mas aquilo que eu reivindico para o Oliveira do Hospital é que nós temos que ter um modelo. E deixe-me dizer o seguinte, se não tivéssemos o serviço de urgências noturno da Fundação Aral de Amar Diniz, que foi nós, neste momento, e que, como sabe, das 20 às 8 da manhã e feriados e sábados e domingos, tem dado respostas mais eficazes. Já neste momento estávamos completamente abandonados à nossa sorte. Isso fez-se muito por causa da negociação do Sr. Ministro e da própria vinda do Sr. Ministro. Eu fiz uma carta, enviei já esta semana, na outra semana enviei ao Sr. Ministro uma carta a pedido com caráter de urgência para encontrarmos uma solução. Esta é uma solução, na minha opinião, é uma solução, mas não é a melhor solução provisória que nós devemos ter que resolver a curto prazo e encontrarmos uma solução para uma urgência de 24 horas.